Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes do programa Vivência Espírita. Pedimos licença para entrarmos em seu lar, levando mensagem de amor e de paz. A doutrina espírita vem nos trazer a beleza de vivenciarmos nos dias atuais os divinos e sábios ensinamentos e exemplo do nosso querido e divino Mestre Jesus. Os seus ensinamentos são tão atuais e modernos para conhecermos a felicidade aqui e agora. Os ensinamentos através de espíritos superiores nos traz o otimismo e alegria da prática da caridade para com todos. E hoje nós estamos iniciando no horário normal, né, Jorge? Bom dia, Jorge. Exatamente, hoje nós estamos no horário de Deus. No horário de Deus. Então nós voltamos no horário normal, são 8 horas e 2 minutos na nossa capital do Vale, que segundo Monte Oliva, aqui é um, como é que é, faz parte da grande Jacareí, né, Jorge? É, o segundo Monte Oliva. Monte Oliva. A gente já sabe qual que é a realidade. Então, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, queridos ouvintes. Estamos entrando no ar, mais uma vez, para levar um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. E quem nos apoia são as casas espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. E não esquecendo também do apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. O nosso convidado hoje aqui é o jovem amigo André Luiz Chiarini, da cidade de Itapira, né, que sempre vem aqui conosco, já está bem conhecido aqui na região. Esse final de semana, né, está aqui desde a quarta-feira, já teve em Jacareí, na quinta-feira teve na Coal, na sexta-feira fez uma palestra aqui na Tenda de Umbanda Mãe Maria, ontem em Taubaté, e hoje, encerrando aqui a sua mini turnê no programa Vivência Espírita, e às 18 horas, lá no Pequeno Templo, né, na Fraternidade, do Pequeno Templo, ali na Praça das Antilhas, Praça das Antilhas ali, né, Rui? É. Na Vila Rubi. Número 30. Número 30, Praça das Antilhas, número 30. Então, às 18 horas, vocês que querem escutar uma palestra interessante, ouvir, né, uma palestra interessante, o André, basta comparecer lá no Pequeno Templo. Às 18 horas, que eu trabalho no domingo lá, são às 18 horas. Nós vamos, hoje o Rodrigo está na praia, que ele teve final de semana todinho, a semana toda ele esteve fora daqui da região, né? Acho que ele estava em Brasília fazendo um trabalho lá. E aí veio direto para Caraguá e está lá em Caraguá dando uma descansadinha para repor as energias. Merecido então, descanso, né? Exatamente, ele trabalha bastante. E ele falou assim que quando tivesse um preletor assim, que ele não gostava muito, ele ia faltar. Foi bem justo o André, quando estava aqui. Olha só. André que veio. Eu sei que ele está chateado pra caramba lá por causa disso, né? Que dele do... E a primeira pessoa que o André chegou a procurar é o Rodrigo. Nós vamos nos encontrar domingo, eu falei, o Rodrigo vai faltar domingo, né? Ele gosta muito do André. E não está aqui. Foi igual no dia que do Ari Rangel, que ele faltou também uma vez do Ari Rangel, ele não se conformava de ter faltado, né? Porque se até no dia do casamento ele apareceu aqui, né? Quanto mais nos outros dias, ele sempre quer aparecer. Então, quem tá hoje... O Serginho fala que ele é fominha, né? Ele é no computador, no celular, quer dizer, ele mexe em tudo, e ainda fala, né? Isso. O Serginho não fala, mas ele fala. É. Mas o Serginho não fala, mas o Lucas que está aqui hoje fala, né? O Lucas que vai ficar aqui no nosso lugar aqui na próxima semana também, tanto na parte aqui de mexer aqui no computador também, e para dar um apoio aqui para o Rui, porque semana que vem nós vamos faltar de novo, que nós vamos para Uberaba, né, no carnaval. Então o Lucas que vem aqui e está aqui hoje para dar um apoio para a gente, desde a semana passada que ele está vindo. Bom dia, tá Lucas. Vindo para pegar o jeito, né? Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, André. Bom dia, ouvinte. Dá um bom dia para a sua esposa também, que está aí. Bom dia... Minha linda esposa. Futuro esposo, vou casar ainda. Vai casar ainda. Vou casar ainda. Mas a noiva, talvez para o noiva. E pro Serginho também, né? Bom dia, Serginho. Bom dia, Helder, que tá ali se apontando. Esse aqui é o Lucas, tá vendo? Aqui, o Serginho não fala, esse aqui já... Daqui a pouco tá... toma o nosso lugar aqui, né? Ele não tem preocupação de falar, não. E nós vamos iniciar, então, a nossa abertura de hoje com a prece com o nosso irmão Ari Rangel, lá de Taubaté. Senhor Jesus, agradecemos-te por mais um dia que se abre, luminoso em nossas vidas, derramando sobre nós o amor do Pai, que nos confere mais uma possibilidade de escrevermos nesta página em branco uma história de amor, uma história feliz de fraternidade e entendimento. Dá-nos, Senhor Jesus, a alegria de perceber que todos aqui matriculados na escola terrena somos diariamente agraciados com esta luz que não se apaga jamais, que é a luz do amor do Pai para com todos nós. Que saibamos, enfim, reconhecer a grandeza do amor divino. Que todos nós, em nossas casas, em nossos lares, possamos igualmente beber desta água límpida e cristalina, desse amor infinito de Deus para com todos nós. Que todos nós saibamos, enfim, agradecer por mais este dia. Que assim seja. Bem, o nosso tema do dia de hoje é Momentos de Reflexão à Luz do Espiritismo, que é o título do livro que será sorteado na manhã de hoje, que é de autoria do André Luiz Chiarini Vilar, Momentos de Reflexão à Luz do Espiritismo, e também um DVD, A Família e Seus Desafios. Esses serão sorteados para os nossos ouvintes, e também nós vamos sortear, viu, Jorge, dois convites para o almoço de hoje, de macarronada com porpeta lá na AMI. Isso. Vai ser um em um ou... Não, vamos escolher o casal. E outra coisa, não vai ser assim, agora não. Vai chegar o momento que a gente vai falar. Quem quiser ir, ligue agora, certo? Não, não é agora, nós vamos falar. Daqui uma meia hora a gente fala assim, ó, quem quiser ir na macarronada, ligue, é o primeiro que ligar, ganha o par de convite. O par de convite. É, então, certo? Tá. Mas não vai ser agora não, tá, Helder? Então não é. O sorteio agora é só do livro do André e do DVD que ele está trazendo. E seus desafios. Ah, essa aqui é a palestra do pai do André, do Sérgio Vilar. Exatamente. Bem, bom dia, André Luiz Chiarini Vilar. Ele nasceu em Campinas, em berço espírita, é palestrante, autor de livros, é voluntário do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade em Itapira, é a terra do Menoc Delpit, que é o grande poeta brasileiro, e de Ederaldo Bellini. Jorge, sabe quem foi Ederaldo Bellini? Foi o goleiro da seleção. Goleiro? É. Zagueiro central da seleção de 1950. Não era do seu tempo. Ele também faz parte da TV Web A Caminho da Luz de Itapira e está aqui conosco fazendo uma mini turnê aqui no Vale do Paraíba e está aqui conosco para falarmos sobre momentos de reflexão, sorteio do livro Momentos de Reflexão à Luz do Espiritismo. Bom dia, André Luiz Chiarini Vilar. Vamos chamar de André Luiz, né? Bom dia, André Luiz Chiarini Vilar. Bom dia, querido Rui. Bom dia, Jorge, Lucas, os demais companheiros que aqui estão conosco, nosso querido ouvinte. Que Jesus possa nos abençoar em mais esta oportunidade. André, o seu livro Momentos de Reflexão à Luz do Espiritismo, que vai ser sorteado para os nossos ouvintes, ele traz aqui praticamente 57 condutas, 57 momentos, não diria capítulo, mas seria uma mensagem de reflexão. E o que acontece com esses momentos de reflexão? Ele é para a pessoa ler e refletir nesses momentos? Ele aqui tem o pensamento e seus atributos, o centro espírita, que é oportunidade de trabalho, sopra fraterna. Porque aqui em nossa cidade nós temos casas espíritas que fazem a sopa, mas a prefeitura não gosta muito disso, não, porque diz que está incentivando as pessoas a pedirem, a não trabalhar. E o que você acha disso? Este livro, ele mantém o mesmo princípio da nossa oratória, com uma forma simples para que o maior público possível possa compreender. São 57 mensagens a qual nós procuramos basear sempre nos ensinamentos de Jesus, na codificação deixada por Allan Kardec e nos ensinamentos deixados pelo nosso querido Chico. É um livro que nós doamos todos os direitos autorais para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e também destinamos uma parte para a SEV, que é uma casa em Portugal, que está também realizando a pomadinha Chico Xavier, que é a mesma pomadinha do vovô Pedro, unguento, que nós temos no Brasil afora. Essa pomada vocês fazem lá em Itapira? Fazemos em Itapira e no ano que passou fizemos também pela primeira vez em Portugal, porque as necessidades são muitas. Mas fala um pouquinho dessa pomada, que é tão divulgada aqui nos meios espíritas, e a gente parece que ela serve para curar tudo. É, a pomada ela surgiu através da mediunidade João Nunes Maia, quando ele estava num leprosário próximo de Belo Horizonte, e num pedaço de papel muito simplório, um espírito dita a ele a mensagem com a fórmula da pomada, onde mais tarde o Chico revelou que era Mesmer, o pai do magnetismo, que havia ditado aquela receita. Que era médico austríaco, né? Exato. E então nós vemos que é uma pomada mediúnica, com componentes que são as ervas, onde dali são ervas medicinais, composta também de lanolina e vaselina, produtos farmacêuticos, para dar, para dar o vigor nela. Mas só que é uma pomada que se você pegar e colocar num laboratório, ela não vai acusar efeito nenhum, porque ela é uma pomada em que o principal ingrediente é o amor. Por isso que certa feita chegaram para o Chico e perguntou, Chico, por que a gente não dá a fórmula para uma grande empresa farmacêutica e eles têm a oportunidade de fazer em larga escala? Porque o Chico disse, o dia que industrializar a pomada perde o seu valor. Porque o valor da pomada está exatamente no amor que cada trabalhador coloca no dia da asepsia, no dia da confecção, no dia da feitura deste trabalho tão bonito. E esse trabalho vocês fazem com voluntários lá de Itapira? Olha, na verdade a pomada ela é um tanto quanto complexa. Por quê? Porque ela não envolve apenas uma casa. Nós temos companheiros de mais de 30 casas do Brasil todo participando da realização da pomada. Então, cada casa indica dois ou três, porque não adianta também você ter 500 pessoas para fazer. Não. É uma atividade que gira em torno de 100 a 120 companheiros participando. Tem todo um preparo alimentar, um preparo sexual, um preparo mental, para que naquele final de semana nós possamos doar o máximo de energia para a realização daquela pomada. Em média, nós fazemos 5 panelões, que dá por volta de 70 a 80 mil tubos de pomada. A pomada hoje gira em torno de 40 mil reais e tem uma única obrigatoriedade, dar gratuito. O custo para fazer isso? O custo da pomada. É uma pomada, por ter esses componentes farmacêuticos e ser tudo cotado em dólar, então é uma pomada que exige que nós façamos sempre campanhas. E este livro, além de estar ajudando na ampliação do Centro Espírita, também ajuda na realização da pomada aqui do Brasil e nesta parceria que nós estamos com uma casa em Portugal. Jorge, você andou distribuindo sua pomada aqui em São José. Todas as vezes que eu vou lá em Itapira, eu pego com o André lá, bastante pomadinha. E o André não trouxe sua vez para nós? Não, porque ele não costuma carregar, não. Porque o que acontece? Eles doam as pomadas lá, ou até se alguém ligar para eles, ou se alguém mandar uma carta, alguma coisa, eles mandam o necessário. Porque já existem grupos que fazem parte da ajuda lá na casa também, e esses grupos acabam distribuindo as pomadas, né? E que até eu estava conversando com o André. Essas mudanças de política externa, né? Os produtos que são, que faz a pomada, por incrível que pareça, são, esses produtos aí são coisas que sobem de acordo com o dólar. É. Né? E eles, eles praticamente aumentou muito para eles fazer a confecção das pomadas e tem que fazer muito esforço para poder conseguir fazer, porque você vê o número de pomada que é feito, né? E como que faz, André, por exemplo, para um grupo participar com vocês também? Porque o grupo que participa, ele acaba ajudando também financeiramente, no caso, para poder fazer a confecção das pomadas e depois distribuir no Brasil, para onde for também, né? É, nós temos essas casas que nos colaboram, a gente diz que eles são um cotista. Uhum. O que, que seria isso? Como a nossa casa não tem, e você teve a oportunidade no ano que passou de visitar a casa, nós sabemos as dificuldades que a doutrina espírita enfrenta, porque é uma doutrina que não tem esta facilidade em arrecadar os bens materiais. Ontem nós tínhamos em abundância, não demos valor, e hoje nós temos essas dificuldades nas casas espíritas. Então, uma casa espírita, quando se torna uma parceira, ela ajuda conforme o que pode, doando perto da realização da pomada um valor conforme o que ela pode, onde aquele valor vai dar a oportunidade dela retirar em pomada. Uhum. Porque a pomada ela tem que ser gratuita, só que nós também não temos condições de fazer sozinho uma pomada, uhum, porque influi muito dinheiro. E nós, por mais que façamos campanhas, tudo, nós sabemos que nós não temos apenas a pomada. Hoje a casa tem pomada, hoje a casa tem construção, hoje a casa tem cesta básica, hoje a casa assiste famílias carentes. Então, nós não podemos ficar presos apenas à pomada. Uhum. Então, são casas que colaboram, que participam da pomada, que são parceiros e que um ajuda o outro. Então, quando chega no dia, no final de semana de nós realizarmos, as casas mandam em torno de 2 companheiros, somado aos companheiros da região, mais os companheiros da casa, e nós consagramos os nossos corações num trabalho sublimado, num trabalho em que mesmo aquela pessoa que tem uma percepção muito, muito pequena do mundo espiritual, alguma sensação, por menor que seja, no dia da pomada, ela tem a oportunidade de sentir. É um trabalho muito intenso de nós, os encarnados, com os espíritos. Mas é interessante, viu, Jorge, que tem um amigo nosso aí, que era locutor, que é locutor de rádio e televisão, ele tinha uma pigarra que pigarreava no ar. Eu falei, pô, eu vou trazer uma pomadinha para você que vai te curar esse pigarra. E curou, viu? Ele, quando encontra comigo, pô, rapaz, aquela pomada, e eu sempre estou prometendo que vou levar mais pomada para ele, mas eu não tenho mais pomada, né? Por isso que eu estou perguntando para o Jorge como é que a gente faz. Não, mas lá em casa ainda deve ter. Deve ter. Pouco, é. Mas é, o Jorge também, um dia a gente sempre conversa, o dia que precisar nós também mandamos, porque o nosso intuito é que a pomada chegue no, nos corações das pessoas. Sim. Então, quando uma casa entra em contato conosco, nós combinamos o seguinte: se a casa puder, ela fica para acertar apenas o frete, que é o correio. A gente manda a pomada gratuitamente e a casa acerta com o frete. Se a casa pergunta, podemos colaborar com alguma coisa? Nós deixamos aberto para a casa, porque nós sabemos também que as casas espíritas são igual a que nós temos lá. Sim. As dificuldades são inúmeras. E, Rui, nós estamos encontrando tantos depoimentos, igual que você está nos narrando, pessoas que estão, olha, eu passei a pomada, eu estava com isto, com aquilo, hoje eu já estou bem melhor. É o que nos dá motivo para continuarmos. É igual, nós estamos aqui desde quarta-feira. Um dos motivos, o principal motivo, é levarmos a mensagem. O outro é nós levarmos um pouco de fundos através dos livros. Então, cada um ajuda conforme o que pode, para que nós possamos, no final das contas, realizar uma atividade simples, mas com amor e disciplina. É interessante, né, Jorge? Essa pomada, como ela cura mesmo, né? Eu mesmo, de vez em quando, tenho alguma dor, fico com alguma dor no pescoço, passo aquela pomadinha, estou meio resfriado, passo a pomadinha no nariz, aqui no outro dia já está tranquilo, está sossegado. Até parece que é milagre, né? Parece não, é milagre. Uma vez eu estava conversando com o João Berbel, né? E o João de Franca. E o João Bebel, né, falando sobre os remédios, sobre esses remédios que são da doutrina. Ele falou, Jorge, as pessoas podem entrar, os químicos, né, qualquer um pode analisar esses remédios que são feitos nas casas espíritas. Eles vão descobrir tudo que está ali, não vai ter mistério nenhum. Agora, o componente espiritual, eles não vão saber qual que é. Esse componente espiritual, que tem que é todo segredo. Esse modo que faz, e o componente espiritual é segredo até para quem está fazendo. Porque quem está fazendo, está mexendo, está fazendo tudo. Mas a espiritualidade está trabalhando ali, colocando o necessário desse componente espiritual, que é quântico, né? Deve ser, né, André? Quântico para poder ajudar em várias coisas. Mas o André estava dizendo que quase uma semana de preparação. Exatamente. Para as pessoas irem manipular essa pomada. Né? É. E a pessoa tem que estar no nível moral elevado também. Ela tem que estar bem, como é que se diz assim? Imbuída, tranquila, equilibrada, todas essas coisas. Porque a gente sabe que os nossos pensamentos, a nossa energia está toda sendo usada para poder acontecer aquilo ali, do lado espiritual. Sendo canalizada na pomada. Exatamente. É isso mesmo, né, André? Durante 2 anos, nos 2 anos anteriores, veio grupos de amigos de Portugal fazer a pomada conosco. Este ano, não. Este ano não vamos ter os companheiros, porque a viagem também para Portugal não é barato e nós sabemos da situação financeira de Portugal. Está passando também por um momento difícil econômico. Mas esse ano já foi realizado o que passou. E neste ano, uma vez mais, vai ser realizado. Então, nós envolvemos também o máximo de grupos que lá podem para trabalharem conosco, para ajudarem na realização da pomadinha. Jorge, está faltando a pergunta para os nossos ouvintes. Isso, nós estamos pensando aqui na pergunta. Na pergunta? Mas podem ir ligando aí para participar do sorteio e os ouvintes que vão dando palpite aqui. A gente já está também colocando eles no vamos colocar também no sorteio também, né? Quem entrou aqui, né, vamos ver se tem alguma, porque na semana que vem quem vai falar vai ser o Lucas aqui. Que vai falar? Aqui, viu, Lucas? Né? A Rosima Pereira está dando um bom dia, adoro esse garoto, né? Sempre assisto palestras dele, tá vendo, André? A Rosima Pereira está mandando um recadinho para você, assim, né? Que alegria, uhum. Que legal. A Sandra aqui também, estou ouvindo pelo apoio da rádio, né? Está funcionando, né? Está dando problema aí, Serginho, será? Não, aqui eu acho que já melhorou. Bom dia, meus grandes. Quem está aqui agora é o Edinaldo Moreno. Sabe quem que é o Edinaldo Moreno, Rui? O Ed Moreno, de chapéu e tudo. Bom dia, meus grandes amigos Jorge, Rodrigo e Rui. Eu não sei se ele está na rua porque ele não percebeu que o Rodrigo não está aqui. Né? Bom dia, programa espiritual para todos com André Luiz. Legal. Bom dia, vivencianos também. Outra pessoa que entrou para dar um bom dia. Né? E o Rodrigo, nós pedimos para ele passar a pergunta. A Rosilma já está cobrando. Qual a pergunta que ela quer responder? Viu, Rosilma? Já vou colocar seu nome aqui na pergunta. É o Rodrigo que está pensando na pergunta lá em Caraguá, para passar. Acho que ele está na praia pensando qual vai ser a pergunta para a gente colocar aqui. O laptop dele lá na praia. Mas nós vamos para o nosso comercial, nosso primeiro intervalo. Depois a gente volta aqui no tema. Né? Trazendo a pergunta. E traz a pergunta também para vocês. Mas vamos aqui para o nosso primeiro comercial, primeiro intervalo, com a música do Carlinhos Conceição, né, do CD Brilhe Vossa Luz. E o título da música também é Brilhe Vossa Luz. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Amigos, pelo habitar. Qual será meu peso espiritual? Será esses versos a Deus? Vagar invisível pros meus. Errante eu irei pelos vales sem fim, mas sinto que o breu está dentro de mim. Brilha a vossa luz. Está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com André Luiz Chiarini Vilar, da cidade de Itapira, terra de grandes personalidades aqui brasileira, e estamos falando sobre o seu livro, Momentos de Reflexão à Luz do Espiritismo. André, aqui tem 57 reflexões aqui no seu livro, mas eu gostaria de destacar algumas. Aqui você diz, quem sabe pode muito, quem ama pode mais. O que, que significa isso? É uma frase do nosso querido Chico Xavier. Quando nós dissemos isto, foi para realçar quando Kardec nos diz, os espíritas têm dois mandamentos, espíritas amai-vos, espíritas instruir-vos. Então, o conhecimento ele é fundamental. Ele é fundamental porque nos ajuda a remover da teia da ignorância. Mas o conhecimento sem prática é um conhecimento morto. É um conhecimento que fica para nós, mas que não dá os seus frutos. Uma árvore frutífera, ela não veio para fazer sombra, ela veio para dar seus frutos. E o Espiritismo deva gerar em nós, os espíritas cristãos, os seus frutos naturais, o trabalho, o entendimento, a compreensão. Então, quem sabe pode muito, porque o conhecimento nos abre uma porta de entendimento, uma visualização de mundo que até então nós não tínhamos. Mas precisamos também amar, precisamos também interagir com as demais pessoas e os desafios, muitos podem pensar, é um castigo divino. Não, os desafios é uma oportunidade divina para crescermos, desenvolvermos e multiplicarmos os nossos talentos. É porque a gente observa que a gente sabendo, tendo conhecimento, é difícil ser enganado, né? Sim. É porque as pessoas enganam muito aquelas pessoas que se presume que sabem, aquelas pessoas que não têm conhecimento, então aí ele é motivo até de superstição, de medo, de ansiedade, e quando ele conhece, ele perde tudo isso, né? É verdade, nós vemos que a ignorância gera para a pessoa um problema muito grande, porque ele não consegue discernir o que é, o que não é, e cai muitas vezes no que os outros contam. Sim. E ele, por não ter um conhecimento, ele não aprende a discernir. Mas a doutrina espírita também nos ensina que não basta apenas discernir, porque tem muitas pessoas que sabem discernir, mas não usa para nada o conhecimento que tem. Sim. Então, o ideal é como diz Emmanuel, nós somos um pássaro e devemos desenvolver a asa da moral e espiritual e a asa da intelectualidade. Porque se eu desenvolvo um e não desenvolvo o outro, o meu voo vai ser sempre capenga. Porque eu preciso de dois. De lado, né? Precisamos de duas asas. Não. Então, desenvolver, trabalhar com amor. E nós temos em Chico Xavier um referencial. Sim. De simplicidade, de humildade, como nós devemos lidar com o conhecimento e como nós devemos lidar com o amor. É, e a gente vê que outra pergunta também que sempre nos é feita, sempre nós também estamos questionando e perguntando, o que estamos fazendo nesse planeta? Também faz parte do seu momento de reflexão, do seu livro, né? O que nós estamos fazendo nesse planeta? Essa pergunta, Rui, nós não vamos descobrir ouvindo o outro. Nós vamos descobrir fazendo uma análise conosco mesmo. O que nós aqui estamos fazendo? Todos nós temos um papel a desempenhar, seja grande ou seja pequeno. Quando nós estudamos a palavra missionário, nós imaginamos logo um baluarte que passou em nossos meios. Chico Xavier, falando da doutrina espírita, Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, nós lembramos de Dr. Bezerra, nós lembramos do professor Eurípides e tantos outros que passou. Mas só que missionário é um companheiro ou uma companheira que tem uma missão a desempenhar. Nós também temos missões, um familiar difícil, um trabalho que nos exige paciência, ternura, responsabilidade. Nós vivemos numa sociedade em que somos convidados. A sociedade, ela valoriza quando você tem dinheiro, tem uma casa boa, tem uma boa aparência. Só que a doutrina espírita ensina que do ter para o ser, são caminhos opostos. Eu posso ter isto, isto e aquilo. Mas será que eu sou? Será que eu sou cristão? Será que eu sou espírita? Será que eu estou conseguindo desenvolver o papel que a espiritualidade amiga está depositando em minhas mãos? Porque Jesus mesmo disse, dai de graça o que de graça recebestes. Então, o que o mundo está precisando na atualidade? De mais sorrisos. É. De mais palavras de otimismo. Então, de hoje, menos materialismo também. Menos materialismo. Hoje nós entramos na crise do momento. Então, quando foi a dengue, só falava na dengue. Há alguns anos só se fala na crise financeira. Há pouco tempo, febre amarela. Será que é só isso que nós pensamos? Será que não é momento de nós tirarmos essa carga pessimista e começarmos a ver que do nosso lado tem um planeta maravilhoso? Será que algum dia nós já contemplamos uma árvore? Será que algum dia nós já contemplamos uma noite estrelada? Será que algum dia nós já contemplamos um dia com a chuva? Então nós vivemos num meio maravilhoso e fazendo um pequeno colóquio, certa feita, um homem muito rico, ele tinha um iate. E esses iates que têm uma potencialidade muito grande no motor, tem de tudo. Tem de tudo. E ele passava de uma ilha para outra sem reparar na beleza. Só que, certa feita, o iate quebrou. E ele foi rebocado num barquinho muito simples. E o barquinho andava muito devagar. E quando ele estava indo, ele pôde reparar a beleza das ilhas, a beleza da criação divina. Quando nós entramos nesta corrida pelo material, nós esquecemos de ver o espiritual. Não estamos dizendo que é para sermos igual Francisco de Assis, fazermos votos à pobreza, não é isto. Mas nós temos que analisar que o mundo não é apenas regido pela matéria. O mundo também tem outras matérias que nós precisamos aprender e valorizar. E usufruir dela também, né? E usufruir dela. Porque o material hoje está em minhas mãos. Hoje eu tenho um celular. Mas e se eu desencarnar? O celular vai ficar aqui? A casa vai ficar aqui? A família vai aqui permanecer? Então nós precisamos ver que o mundo não é composto apenas do material. O mundo também é espiritual. Então, nós não devemos viver nem só para o espiritual, nem só para o material. Temos um equilíbrio. Porque existe uma diferença, Rui. O homem do mundo para o homem no mundo. Nós podemos usar tudo que o mundo nos dá, sem nos tornarmos escravos dele. É, inclusive, tem também um dos itens aqui que você fala, o Brasil e seus momentos. Você é um jovem de quantos anos? André? Eu tenho 25 anos. Eu sou de 25 anos. É, muito jovem, né? Exatamente. É, Jorge? É, bem perto da gente, né? E bem maduro, né? Uhum. Então, e o Brasil e seus momentos? O que, que você pode dizer para os nossos ouvintes? Porque a gente ensina que a nossa doutrina é de otimismo, sem preconceito, sem mágoa, sem raiva, né? E o que, que nós podemos falar do Brasil e seus momentos atuais? Rui, o Brasil foi convidado por Jesus a ser o celeiro espiritual de todo o planeta. Isto daí não dá para o Brasil uma condição nem melhor nem pior, mas sim uma responsabilidade. O Brasil vai ser a pátria do Evangelho não por conta apenas dos espíritas, mas por conta de todos nós, os cristãos. Eu vejo com bons olhos este momento que nós estamos passando, de companheiros indo presos, políticos influentes com medo. Porque o Brasil, se nós pararmos para analisar, ele é saqueado desde o momento que foi descoberto. Os portugueses levaram o que a gente tinha de bom e mandaram a porcariada para cá. Preso, pessoa que atrapalhava a corte, até a vinda da família real. Então nós estamos... Mas a família real, com a sua vinda e com a sua saída, também deixou o Brasil na miséria. Também deixou o Brasil na miséria. Então... O Brasil está passando por um momento atípico. Você, Rui, tem mais idade do que eu. Eu acredito que você jamais imaginou que um dia o Brasil fosse passar pelo que está passando hoje. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que o Brasil, ele deveria, já há muito tempo, ter mudado. Porque eu não admito, por exemplo, que no Brasil, o mesmo imposto que eu pago, pago um milionário. E ele tem um hospital para ir de primeira qualidade, e o coitado que paga os mesmos impostos, fica aí para um ano para ter uma consulta médica, 2 anos para ser operado, é o fim do mundo, né? É, e eu, Rui, eu não vou dizer dó, porque quem somos nós para termos dó de alguém? Mas eu fico parando para analisar, e eu fico imaginando como é que não chega um político no mundo espiritual. Um desses companheiros que às vezes desvia uma verba de merenda, de saúde... De hospital, de hospital. Saúde. Você já parou para analisar, Rui? Se 100 pessoas desencarnam no hospital porque aquele político desviou o dinheiro, a gente pode dizer que aquelas 100 mortes é atribuído a ele. Sim. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, em vez de eu olhar com aquele olhar, eu fico assim, muito sentido, porque o Brasil é um país com uma possibilidade grandiosa. Mas Jesus mesmo disse, cada um segundo suas obras. Então, André, eu quando tinha sua idade, eu morava em São Paulo, você comprava o jornal Estado de São Paulo, ele era, acho que pesava uns 10 quilos de tanto emprego que tinha. Eu, por exemplo, tinha até o poder de escolher o emprego que eu queria naquela época. Hoje me dá dó de ver que tem 12 milhões de pessoas desempregadas, cujo dinheiro foi mal utilizado por políticos, que tiraram quase toda a, vamos dizer, aquela esperança do povo, tirou todo o brilho desse nosso povo, que nós precisamos, dentro da nossa própria doutrina, voltar a trabalhar nesse otimismo que é necessário para o nosso crescimento. Por isso, Rui, que eu sempre falo, esse momento, um pouco mais cedo ou mais tarde, a gente vai superar. Sim. Com amor, com otimismo e com trabalho. Mas a gente está passando por uma crise financeira, uma crise material, há alguns anos. Mas existe, Rui, uma crise que está caminhando conosco há muito mais tempo. Sim. Que a gente não fala, que é a crise moral. Da ética, né? Da ética, da postura. Então, eu me lembro, Rui, na década de 70, o Chico ainda estava na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba. E o Chico deu uma entrevista para o professor Herculano Pires. E uma vez E certa feita, e nesta ocasião, o Herculano questiona ao Chico: Chico, nós estamos vendo falar do desmatamento, estamos vendo falar das queimadas. Aí, em determinado momento, o Chico diz: tudo isso nós devemos nos atentar. E explicou. Mas ele diz: existe uma poluição muito maior e é muito mais tempo que nós não estamos percebendo. A poluição da mensagem cristã. Sim. Jesus tem que ser puro, no sentido de uma mensagem transformadora e consoladora. Então, nós estamos num momento que está mudando, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós também temos que fazer o que nos compete. É, porque o espírita, ele deixa muita coisa rolar, enquanto que nós deveríamos participar, né? É verdade. Nós também temos responsabilidade, Sim. Nós somos cidadãos. É. Nós não estamos ali. Não é porque o espírita muitas vezes não gosta da política que nós vamos votar em qualquer um ou que nós vamos deixar as eleições. É interessante, Rui. O brasileiro, ele reclama dos políticos, mas na hora de ouvir uma campanha política, ele não tem tempo. Não, e tem outra pergunta que eu sempre faço para as pessoas. Se pusesse você no lugar desse político, o que você faria? Exatamente, porque, Rui, a gente que está de fora é fácil falar, eu não faria isso, nem isso. E uma pessoa que aparece com uma mala para você com 100 mil? Eu preciso de um sim seu aqui ou ali. Então, a gente fala que é fácil de fora. Às vezes, a gente se vende por muito menos, por uma ficha na casa lotérica, no banco, uma nota de 10 reais que cai no chão. Qual que é a diferença dele com um político? É aquele que falta no serviço porque bebeu demais, depois traz um atestado médico de doente. A nossa política é o reflexo, infelizmente, da sociedade brasileira. Eles não são uma classe à parte. Não. Quando é que eles vão mudar? O dia que nós mudarmos. O dia que a gente começar a mudar a partir da nossa casa, né? Exato. Jorge, todas essas coisas faz parte das nossas reflexões espíritas do dia a dia, né? Muita gente não entende, às vezes, que você tem que tocar em todos os pontos sociais que a gente pode imaginar, financeiros, políticos, seja de qual for, religiosos e filosóficos, para você refletir. Não tem jeito de nós falarmos de reflexões espíritas sem falar em todos os pontos da sociedade, como nós estamos falando aqui agora, né? Para falar de espiritismo, você não tem que ficar o tempo todo falando do Livro dos Espíritos ou falando do Evangelho segundo o Espiritismo, ou falando de qualquer outra obra. Para falar de Espiritismo, toda e qualquer ação da sociedade deve ser tocada. Porque em qualquer momento também. Em qualquer momento. A gente vive dentro dos centros espíritas, muitas vezes, só, André, bitolado no Evangelho. Eu falo bitolado porque a gente pensa que no centro espírita a gente só tem que falar de Evangelho, ou a gente só tem que ficar lá fazendo pergunta do Livro dos Espíritos. Quando, na realidade, nós temos obrigações enquanto cidadãos, enquanto seres terráqueos ou humanos, de esclarecer todo mundo, né? Um dos maiores políticos, nós tivemos no centro, dentro da doutrina espírita, políticos de destaque, pessoas fantásticas de destaque, que nunca separaram a política, por exemplo, como Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes era apaixonado pela política e nós estamos apaixonados por ele como espírita. Ele nunca separou as coisas, ele sempre mostrou a importância do lado social de você falar sobre isso. Freitas Nobre, que para nós é uma referência política no Brasil, de honestidade de tudo, nunca separou isso aí. E se não fosse Bezerra de Menezes nos defender quando foi proclamada a República, porque havia uma perseguição muito grande para... porque eles confundem espiritismo com outros movimentos, com outras coisas, e houve uma perseguição muito grande no Rio de Janeiro em cima dos espíritos. Se não fosse Bezerra de Menezes mostrar que não era bem aquilo que eles pensavam, não sei se o espiritismo estaria até hoje funcionando como está, né? Quer dizer, estão crescendo como está crescendo, né, Jorge? E a proposta nossa hoje é exatamente essa, né? O livro Momentos de Reflexão à Luz do Espiritismo são aqui, como o Rui falou e o André colocou, 57 temas que vai desde de falar de recomeçar de novo, se Deus Deus no centro do universo, Jesus e o Espiritismo, como você falar em pena de morte, como você falar em evolução, como você falar em entusiasmo, como você falar ser feliz basta querer, como você falar na mãe, como você falar em tempos de crise, como você falar em entendimento à vida, como você falar na vida, como você falar nas aflições, como você falar que todos nós somos médiuns. Então são temas variados, importantes, que o André coloca, que embora seja um jovem de 25 anos, tem uma experiência vasta, tanto nacional como internacional. Né? O André esse ano já esteve em Portugal e na Europa toda, fazendo palestra em Portugal, fazendo palestra na Inglaterra, em todos esses locais aí, então levando essas reflexões espíritas para o mundo todo. E mostrando a importância, por exemplo, do Centro Espírita, que eu queria que você falasse um pouquinho depois, na volta, o Centro Espírita como oportunidade de trabalho. Mas, né? Jorge, está faltando a pergunta para os nossos ouvintes. Isso, a pergunta para os nossos ouvintes eu coloquei aqui eu coloquei aqui já. Já para os nossos ouvintes da internet, mas para os telefones também. Pergunta do dia: qual a importância dos trabalhos assistenciais nos centros espíritas? Qual a importância dos trabalhos assistenciais nos centros espíritas? Está concorrendo ao livro do André, Momentos de Reflexão à Luz do Espiritismo, e um DVD, A Família e Seus Desafios. É uma palestra com o Sérgio Vilar, que é o pai do André também, né? Vamos para o nosso intervalo comercial. Mas vamos... Não, tem duas perguntas já respondidas aqui. Duas opiniões. A Rosilma Pereira está falando: palavras sem ação são apenas bonitas. É muito bom ouvirmos, ler e colocar em prática. Sinto muita paz quando chego do projeto Bem Me Quer e todas as minhas angústias somem quando chego do Rio Comprido. Recebo mais que dou. Todo cristão deve fazer. Ajudar sempre. O projeto Bem Me Quer é um projeto para as mães grávidas carentes. É um projeto do Centro Espírita Divino Mestre e que está sendo que é efetuado lá na Obra Social Céu Lemos, numa repartição lá da Obra Social Céu Lemos, viu, Jorge? Para o conhecimento dos nossos ouvintes, né? A Cida Ferreira também, aqui nossa amiga Cida entrou também, dando um bom dia a todos. Muito bom poder ouvir o André. O trabalho assistencial é muito importante em qualquer religião, porque com esse trabalho contribuímos com o trabalho da espiritualidade. É o que penso. Abraço a todos, um grande abraço para a Cida também. O Bessa entrou aqui, colocou uma frase aqui interessante, uma reflexão também. O homem é o que pensa. Se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade e sua vida tomará novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que a saúde se consolida cada vez mais. E a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado ao Pai Celestial. Obrigado, Bessa, que é vizinho do André, né? Que o Bessa é lá de Campinas. Campinas. Pertinho de Itapira também. Vamos para o nosso intervalo comercial. Com a música agora, nós vamos colocar uma música do Fábio Júnior, escolhido do Fábio Júnior aqui. A gente colhe o que planta, para fechar agora esse bloco aqui. São 8 horas e 53 minutos. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Maior a dor. As corrente colhe o que planta, disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade, tá faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que um homem veio à terra. Ensina pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra. E quanto menos consciência, maior a dor. Mas um dia a gente vai finalmente compreender. O amor do nosso Pai tem por mim e por você. Quem tem olhos pra enxergar, vai ver, vai ver. Disso ninguém vai fugir. Por isso é que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade, tá faltando, eu reconheço. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos veio a terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra. Quanto menos consciência, maior a dor. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. São 8 horas e 59 minutos, estamos no nosso momento Gigavale. E a mensagem que nós vamos colocar aqui hoje, pedir para o André comentar depois, está no Momento Espírita número 6, A Montanha da Vida. Quem desejar adquirir os CDs do Momento Espírita, que já são 30, né? 30 edições, né? São 30 CDs, basta comparecer à Avenida Rui Barbosa 232, na Livraria Casa do Caminho, e adquirir lá o seu CD com o nosso irmão Mário Vinhas. Se ele não estiver lá, no momento, ele encomenda para você. Então, hoje está aqui o Momento Espírita número 6, A Montanha da Vida. A Montanha da Vida. A vida pode ser comparada à conquista de uma montanha. Como a vida, ela possui altos e baixos. Para ser conquistada, deve merecer detalhada observação, a fim de que a chegada ao topo se dê com sucesso. Todo alpinista sabe que deve ter equipamento apropriado. Quanto mais alta a montanha, maiores os cuidados e mais detalhados os preparativos. No momento da escalada, o início parece ser fácil. Quanto mais subimos, mais árduo vai se tornando o caminho. Chegando a uma primeira etapa, necessitamos de toda a força para prosseguir. O importante é perseguir o ideal, chegar ao topo. À medida que subimos, O panorama que se descortina é maravilhoso. As paisagens se desdobram à vista, mostrando-nos o verde intenso das árvores, as rochas pontiagudas desafiando o céu. Lá embaixo, as casas dos homens tão pequenas. É dali, do alto, que percebemos que os nossos problemas, aqueles que já foram superados, são do tamanho daquelas casinhas. Pode acontecer que um pequeno descuido nos faça perder o equilíbrio e rolemos montanha abaixo. Batemos com violência em algum arbusto e podemos ficar presos na frincha de uma pedra. É aí que precisamos de um amigo para nos auxiliar. Podemos estar machucados, feridos ao ponto de não conseguir por nós mesmos sair do lugar. O amigo vem e nos cura os ferimentos. Estende-nos as mãos, puxa-nos e nos auxilia a recomeçar a escalada. Os pés e as mãos vão se firmando. A corda nos prende ao amigo que nos puxa para a subida. Na longa jornada, os espaços acima vão sendo conquistados dia a dia. Por vezes, o ar parece tão rarefeito que sentimos dificuldade para respirar. O que nos salva é o equipamento certo para este momento. Depois, vêm as tempestades de neve, os ventos gelados, que são os problemas e as dificuldades que ainda não superamos. Se escorregamos numa ladeira de incertezas, podemos usar as nossas habilidades para parar e voltar de novo. Se caímos num buraco de falsidade de alguém que estava coberto de neve, sabemos a técnica para nos levantar sem torcer o pé e sem machucar quem esteja por perto. Para a escalada da montanha da vida, é preciso aprender a subir e descer, cair e levantar, mas voltar sempre com a mesma coragem. Não desistir nunca de uma nova felicidade, uma nova caminhada, uma nova paisagem, até chegar ao topo da montanha. Para os alpinistas, os mais altos picos são os que mais os atraem. Eles desejam alcançar o topo e se esmeram. Preparam-se durante meses, selecionam equipe, material e depois se dispõem para a grande conquista. Um desses arrojados alpinistas, Waldemar Niklevitz, o brasileiro que conquistou o Everest, disse: "Quem de nós não quer chegar ao alto de sua própria montanha?" Todos nós temos um desejo, um sonho, um objetivo, um verdadeiro Everest. E este Everest não tem 8.848 metros de altitude, nem está entre a China e o Nepal. Este Everest está dentro de nós. É preciso ir em busca deste Everest, de nossa mais profunda realização. São 9h05. Esse é o momento de gravar e vamos pedindo para o nosso querido amigo André Luiz comentar sobre essa mensagem. É uma mensagem profunda, reflexiva e verdadeira. Todos nós temos as montanhas a serem superadas. Todos nós temos os desafios a serem vencidos. Todos nós temos o que aprender, o que crescer e o que superar. E quando ele fez esta analogia montanha ao Everest, nós paramos para analisar que no nosso cotidiano, todos nós temos esses momentos desafiadores, exigindo de nós renúncia, perseverança, amor, entendimento, muitas vezes até mesmo nos calando, nos fazendo de surdos, de cegos, para que uma situação cresça. Por isso que eu sempre digo, Rui, o nosso querido Chico teve que diminuir para que a doutrina crescesse. Diminuir no sentido dele não estar em evidência, e sim evidenciar a doutrina dos Espíritos. Vamos encerrando, Jorge? Vamos encerrar o nosso momento de Gavale, Paulinho? Música. Oferecimento de Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Giga Vale Atacado. No Giga Vale Atacado você encontra tudo que sua empresa precisa em elétrica, ferragens, hidráulica, pintura, telhas, ferro, forro e madeira. Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. Pronta entrega sem cobrança de frete. Giga Vale Atacado, Avenida Pedro Frigi, número 451, Vista Verde, São José dos Campos, São Paulo. Televendas 12-21-34-45-35. 12-21-34-45-35. Giga Vale Atacado. São 9 horas e 7 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita. E nós estamos aqui com André Luiz Chiarini Vilar, da cidade de Campinas. Ele nasceu em Campinas, mas é da cidade de Itapira. E estamos falando sobre o nosso tema de hoje, é momentos de reflexão segundo a luz do Espiritismo. Tem mensagem? Temos. Não, quem entrou aqui também foi o Luiz Moraes, está dando um bom dia, vivencianos, um ótimo domingo em Deus e em Jesus Cristo sempre. Mais outra pessoa aqui, o Marcos Hipólito, falando sobre os trabalhos sociais nas casas espíritas, são de suma importância, mas devemos sempre se ater ao desenvolvimento moral e social do ser humano. Por outras palavras, né, no primeiro momento, dar o peixe e após ensinar a pescar. Tudo isso faz parte. Né? Interessante essa colocação do Marcos, porque a gente sempre deve pensar também dessa maneira, no sentido assim, você não consegue ensinar nada para ninguém se ele estiver com a barriga vazia. Né? Ninguém aprende nada com a barriga vazia, pode ter certeza. Ele só aprende a ter fome. Né? Com a barriga vazia só aprende isso. Você aprende a ouvir o ronco do estômago. Primeiro, você tem que dar alguma coisa para poder calçar o estômago da pessoa, para depois você ensinar alguma coisa para ela. Por isso que essa frase é muito importante. Pode dar o peixe, sim, não tem problema também, mas não esqueça de ensinar a pessoa a pescar também. E isso, eu penso que em quase todas as nossas instituições espíritas existe isso. Você sempre tem o lado de você dar, fazer o assistencialismo, mas ao mesmo tempo você ajuda na parte moral. E lembrando sempre, não é a parte moral você ser obrigado a pessoa aceitar a doutrina espírita, não é obrigado você falar, você só vai receber alguma coisa aqui se você se tornar espírita. As casas espíritas não faz isso com ninguém. As casas espíritas ajudam sem compromisso. Se a pessoa gostar dali, ela fica. Se ela não gostar, ela não tem obrigação nenhuma de ficar. Agora mesmo, daqui a pouco, você passa aí no Largo da Matriz, ali na Praça João, Padre João, estará o pessoal lá da SEAC, viu, Jorge? Distribuindo uma marmita para aquelas pessoas, um marmitex para aquelas pessoas que ficam ali sentado, sem eira nem beira, né? Quer dizer, então eles estão levando esse alimento para as pessoas. Bacana. Vamos aqui fazer um convite para as pessoas. Hoje nós temos a macarronada lá na AME, macarronada com porpeta. Opa, lá na porpeta. AME, né? Quem está fazendo a macarronada lá hoje é o Luiz, lá da AME, né? O Ronaldo também, que vai na casa da Marcela, nosso amigo Ronaldo, porque o Jorjão teve um problema, né? Ele teve que ser internado aí esse final de semana. Espero que ele já possa estar em casa ouvindo a gente, né? E a Maçã também. Um grande abraço para ele. A gente sabe que ele vai se recuperar logo e logo estará junto conosco aí fazendo suas macarronadas, galinhada, arroz carreteiro e tudo isso aí. Um grande abraço para o nosso amigo Jorge Fonseca. Para quem não sabe o que é porpeta, vamos traduzir em almôndega. Almôndega. Né, bolinho de carne, almôndega. Então lá na AME, daqui a pouco, a partir das 11h30, nós teremos lá o almoço. O André vai almoçar hoje com a gente lá. Opa. E pode comer à vontade, né? Isso. Comer à vontade por R$20. Então deixe a cozinha hoje e vão comer lá na AME, num ambiente fraterno, de muita amizade, de muita alegria. E estamos lá, né, Jorge? Nós estaremos lá também, né? E lembrando que esse almoço é em prol da AME e dos amigos do Chico, né? Que é o evento que nós estamos realizando, vamos realizar em agosto, dia 19 e 20 de agosto. Está bombando o nosso movimento aí para fazer o trabalho, né? Estamos correndo atrás. Essa semana, hoje vai ter umas canecas lá que eu mandei fazer, que são lindas as canecas. Caneca? Já para o evento, né? Vão estar lá. Caneca para tomar o quê, Jorge? Caneca para tomar café com leite. Ah, né? Não é para chope, não, né? Não, de chope não aceitaram a minha proposta que eu queria fazer, mas não aceitaram. Lembrando que temos o bazar lá hoje. O bazar do Desapega. ou do desapego, do desapega, né? Lá também desapego, vai funcionar junto. Acho que é melhor. Tem cada coisa linda, bonita lá. Tá até, colocamos até no nosso WhatsApp aqui. Então o pessoal trabalhou pra caramba. Quem está comandando é a Célia. A Yolanda veio lá de Uberaba para ajudar e trouxe para nós um monte de produto de Uberaba, doce, as guloseimas lá de Uberaba também, para colocar lá para a gente ajudar no evento. Então a Yolanda veio trazendo isso. Inclusive, Rui, eu falei para a Yolanda, para o no evento, no dia 19 e 20, nós temos lá uma barraquinha lá dos produtos de Uberaba. Né? Para o pessoal se familiarizar mais ainda. Qual era o doce que o Chico gostava? Acho que era doce de abóbora, né, que ele gostava. Não sei, Rui, sinceramente. Mas, Jorge, também dizer para as pessoas que nós estamos tendo muita gente querendo nos ajudar nesse encontro do dia 19 e dia 20 de agosto. Né? Isso. É impressionante as pessoas. Não, eu quero ajudar. Então, até queria falar para as pessoas que nós vamos fazer uma revista, né? Uma revista, e as revistas nós estamos querendo que os patrocinadores banquem a revista. Então, tem vários anúncios de vários tamanhos dentro da revista, que você que tem um comércio, você que tem um negócio qualquer, né? Ou seja, que um profissional liberal, alguma coisa, que queira colocar sua marca, porque essa revista nós vamos fazer 2.000 exemplares, e como é o 10º encontro, nós vamos colocar entrevista com o Carlos Baccelli, com o Geraldo Lemos Neto, com o João Halley, nós vamos colocar entrevista com o Saulo Gomes, sobre os bastidores do homem, o brasileiro, o maior brasileiro de todos os tempos. Ele já está mandando para nós essa entrevista. Pessoas da região que conviveram com o Chico, nós vamos colocar ali, né? Fazer o que aconteceu nesses 9 eventos que até hoje foram realizados. Então, uma revista aí muito interessante que vai ficar, vai ser uma revista histórica. Então, vale a pena você aí que é espírita, você que tem simpatia com a doutrina espírita, para ajudar a gente patrocinando ali uma coluninha, né? Porque nós temos vários anúncios. Pode ser uma página inteira, pode ser meia página, pode ser um quarto de página, pode ser um oitavo de página, né? Pode ser o rodapé da página. Isso. Então, cada um tem um precinho que nós estipulamos lá para a gente fechar essa revista e você participar desse momento histórico também, porque no dia 19 e 20 de agosto, não tenho dúvida, os olhos do espiritismo inteirinho, do Brasil e talvez do mundo, estarão voltados para São José dos Campos. O André em Aracaju, por exemplo, o André que foi o responsável lá para fazer a transmissão na televisão, a Caminho da Luz, e o André, e o Sérgio Vilar, o pai dele, sempre participou também, inclusive foi um dos palestrantes lá em Aracaju. Os olhos do espiritismo voltam para o local mesmo, né, André? É verdade, é uma maravilha. E divulgar o nosso querido Chico é sempre fundamental, importante levantar essa bandeira para que não caia no anonimato. Uhum. Jorge, a Regina Marta Vilhena, que é nossa ouvinte assídua, está mandando um abraço a todos do programa e um abraço carinhoso para o André. Estarei hoje no Pequeno Templo, lá na palestra do André. Isso, alguém bom dia para você, viu, Regina? Alguém perguntou qual era o horário da palestra. O horário da palestra do André hoje são as 18 horas no Pequeno Templo da Fraternidade, que fica na Praça das Antilhas, número 30, ali atrás da padaria Pão de Queijo, atrás do Sesc, né? Atrás da padaria Pão de Queijo, que é que fica o Pequeno Templo da Fraternidade. Rui, mais um anúncio aqui. O nosso pessoal lá do SEAC, Centro Espírita, Amor e Caridade, lá de Santana, né? Da nossa irmã Adriana, da Zélia, do pessoal bacana lá, ali do Amor e Caridade, que é um dos centros também bem tradicionais aqui, um dos mais antigos também, que você, não sei se você foi um dos fundadores lá também, né? Aqui tem quase 100 anos. É, exatamente. É, baile dos anos 80, ó, que eles vão fazer, que legal. Baile dos anos 80, né? Baile dos... Rui, tem gente que critica porque o Centro Espírita faz baile, o que, é que você acha? Você que já é bem mais... Nossa, nós fizemos um baile aqui em São José, que era justamente para angariar fundo para as entidades, e o interessante que nós tínhamos casas de espírita e também tinha o pessoal da Igreja Católica que participou conosco. Foi um sucesso esse baile, num ambiente muito gostoso, muito bonito, não teve nada demais, além de alegria e respeito, né? Então, nós somos favoráveis, sim, que tenha tudo quanto é. Porque tem espírita que faz escola de dança e dança muito bem, e daí? Exatamente. É pecado ele fazer isso? Está errado? Não. É, outra coisa, né, Rui? É, nós, não é porque é um baile, você pega, como eu estou fazendo aquele trabalho do meu próximo livro vai ser sobre temas que André Luiz, né, nas trilhas de André Luiz, eles chegam num local e é um local onde o pessoal tá, tem uma promiscuidade danada, tal. Eles chegam ali para atender um senhor que está lá, né? O André e mais um dos mentores espirituais, o André Luiz e mais um dos mentores espirituais. E eles começam a ver o que é que acontece ali dentro, as coisas feias que estão ali, os espíritos que estão envolvendo, a obsessão, todas essas coisas. Aí depois o André fala, mas esse pessoal dançando e tal. Aí ele falou, não confunda as coisas. O mentor fala, não confunda as coisas. Não é a dança que faz nada, não. É, né? É o dançar, pensamento, né? É, dançar é salutar, dançar é bom, não tem problema nenhum. As pessoas, é um lazer, as pessoas têm que se divertir. O problema é o que você... É como você está agindo, né? O que você está pensando, a moral que você está utilizando para isso. Então, dançar, fazer baile não tem problema nenhum. O que a gente tem que fazer é algo moralizador, né? Algo importante para a gente fazer nesses bailes aí que são feitos. Então, não tem problema nenhum. E né? Para arrecadar fundos para nossas casas, né, Jorge? Exatamente, porque tem gente, por exemplo, às vezes você fala assim, ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí você fala assim, me dá um dinheiro aí então para ajudar o centro aqui. Ninguém dá nada. Né? Aqui para pagar luz, para pagar água, para pagar essas coisas, não. Aí fica criticando, né? Então, olha, dia 18 de março, agora, né? Dia 18 de março, das 21 horas às 2 horas. Baile dos anos 80, venda de ingresso e reserva. Tem o telefone aqui, 3923-3000. E o local? 3923-3000 ou 3922-3790. O local é aqui em Santana mesmo, né? Flight Eventos, Rua Pedro Rachid, 140, Santana. É. Né? Mas esse telefone aqui você adquire. Eu estive lá com a Andréia, a Adriana, a semana passada, fazendo o Evangelho Musical no Amor e Caridade. Ela falou que já estava quase tudo completo. É. Né? As mesas, assim, essas coisas. E porque não é o primeiro, já fizeram outros bem... É um ambiente bem familiar, né, moralizado mesmo, não tem problema nenhum. Eu fiz essa pergunta porque o mais antigo nosso aqui é o Rui. E talvez, se alguém tivesse alguma crítica para fazer sobre isso, quem ia fazer era ele, né? Que o Lucas e o André provavelmente não iam fazer essa crítica. E quando eu era solteiro, eu era pé de valsa, viu? Em São Paulo, eu conheci todos os salões lá de dança em São Paulo, e sempre participando daqueles bailes de formatura, que era com aquelas orquestras famosas, né? Então, sempre participei e estou aqui, estou vivo até hoje, né? Não é muito grande coisa, mas tá, né, Rui? Nós não encerramos o momento de cavalo, né? Já encerramos? Então vamos lá. Mas vamos voltar aqui com o André Luiz. O Livro dos Espíritos. A gente vê que o Livro dos Espíritos foi uma pleia de espíritos superiores que vieram trazer essas mensagens todas para a gente. Qual a sua finalidade? Porque a gente vê que é um livro mágico. A cada momento que você lê, que você vai... Vamos dizer, você vai procurar perguntas e respostas no livro, você enxerga de maneira diferente, você vê de maneira diferente. A mesma resposta que você, a mesma pergunta que você fez há 10 anos atrás, ela muda, parece que as respostas mudam. André, a gente acha que o Livro dos Espíritos é um livro mágico. E o que, que você acha? Qual a finalidade dele e por que, que foi feito o Livro dos Espíritos, que é um dos temas... do seu livro, né? Momentos de reflexão. Rui, o Livro dos Espíritos é a base da nossa religião. Mas também é um livro muito desconhecido por parte dos espíritas. É um livro que ele contém questões no aspecto filosófico, religioso e científico. Quando nós estudamos com afinco aquela obra, nós aprendemos e muito, em todos os sentidos. As perguntas são tão elevadas quanto as respostas. Quando nós estudamos o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3º, Consolador Prometido, nós vamos ver quando João narra, se vós me amais, guardais os meus mandamentos e eu... rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador, e ele ficará eternamente convosco, o Espírito da Verdade. No meu modo simplório, para mim, Allan Kardec, na verdade, nós tivemos dois Espíritos da Verdade. O encarnado, que dirigiu a orquestra daqui, e o mundo espiritual. Allan Kardec era superior ao que aquela época tinha, um pensamento, um pensador, um filósofo, um companheiro que tinha uma visão quilômetros de distância daquela época. Você diz o Nietzsche? Oi? É o Nietzsche? Não, o Allan Kardec. Não, sim, mas... Ele, sim. Não é? Você vê a obra que ele deixou para todos nós em 15 anos, uma obra fascinante, uma obra gigantesca, uma obra monumental, que só contribuiu e contribui para nós. Então, o Livro dos Espíritos, ele tem uma importância singular. Mas nós vemos que muitos companheiros leem de tudo, mas estão esquecendo de ler Kardec. É. Isto vem gerando para a doutrina um desfavor. Por quê? Porque Allan Kardec é a nossa base. Não adianta eu conhecer inúmeros livros se eu não conheço a minha base. Então, a doutrina espírita está fundamentada na obra kardeciana. Então, nós, os espíritas, devemos sempre ler não apenas o Livro dos Espíritos, mas o Livro dos Médiuns, o Evangelho, os cinco livros, da doutrina. E as revistas espíritas também, porque ali são 11 anos e meio de muito material. É o que Kardec não conseguiu colocar na obra básica, porque senão iriam ficar livros maçudos, apesar de que já são, mas iriam ficar ainda mais. Mas nós vemos o Livro dos Espíritos como um livro sem comentários, pela sua grandeza, como você muito bem disse, realmente, o melhor sinônimo do livro é um livro mágico, é um livro esclarecedor. Aí ele tem resposta para tudo. Tem. Pode ser que a resposta não agrade aquilo que a gente está querendo no momento, né? Tem. Mas ela tem resposta, né? Tem resposta para tudo e respostas atuais, apesar do livro está completando 160 anos, é um livro atualíssimo. É. E a gente vê que o Livro dos Espíritos, ele nada mais é do que mostrar a moral e a ética, né? Porque muitas pessoas também confundem a nossa doutrina achando que é só fenômenos mediúnicos, é só coisas fenomênicas, quando na realidade o objetivo do Espiritismo é a ética e moral para o ser humano, para ele encontrar a sua felicidade aqui mesmo, né? Aqui e agora, não precisa nascer de novo, não. Aqui mesmo ele pode ser feliz se seguir os exemplos de Jesus. Por isso que o Chico dizia que ser espírita não é para qualquer um. Ser espírita é um desafio muito grande. É justamente isso que eu gostaria que você explicasse, porque não é para qualquer um. Não é para qualquer um, porque nem todos estão prontos a reformular. Porque a doutrina espírita toca em nós, nos nossos defeitos morais, e nem todos estão prontos ainda para mexer. Porque quando nós reformamos uma casa, Rui, não adianta apenas eu tirar uma porta, uma janela. Eu sou convidado a reformar a casa e retirar as lacunas do orgulho, as lacunas da vaidade, as lacunas da preguiça. Infelizmente, nem todos estão preparados para isto. Por isso que todos têm o seu momento, por isso que cada um está em contato com a religião que naquele momento mais lhe toca. Por isso que o Espiritismo não prima por quantidade, o Espiritismo prima por qualidade. Antes, apenas um espírita bem consciente do que 10 espíritas trabalhando na inconsciência. Aí o pessoal diz que para ser espírita tem que ser intelectual, tem que ser estudado. Isso não é uma verdade, né, André? Não, porque o maior ícone que nós tivemos no Brasil foi Chico Xavier, um companheiro de quarto ano primário, que nos moldes do MEC da atualidade, Chico Xavier é considerado um semi-analfabeto. Como é que é analfabeto? Não é? Como é que chama? Tem um tipo de analfabeto que eles chamam aí, né? Que só sabe ler e não compreende nada, né? E ele tinha uma capacidade, uma cultura extraordinária. Então, o conhecimento é muito relativo. É, a gente vê também, né, Jorge, os pretinhos velhos como trazem conhecimento e analfabeto, né? E outra coisa também é o próprio analfabeto mesmo, que a gente conhece, Aí, poucos, né? A gente conhece poucos analfabetos, se a gente for ver. Mas eu como eu sou do sertão nordestino, ainda tenho muito contato com pessoas que não tiveram oportunidade de estudar. Geralmente pessoas mais antigas, não pessoas jovens, da minha idade para cá, não tem gente analfabeta. Só se quis ser, né? Não por falta de oportunidade. Mas a gente conhece ainda pessoas assim, mas que têm uma sabedoria profunda. Sim. A doutrina espírita, ela pode ser ouvida também. Ela não precisa ser só lida, ela não precisa ser só. Porque se você participar, por exemplo, de grupos, você participar de estudos, mesmo analfabeto, ele é muito bom. Nós já tivemos gente nas escolas de aprendiz que não sabia escrever. Sim. Pessoas influentes no nosso meio aqui. Não vou falar o nome, que não tem necessidade de falar o nome, mas ela fala. Na hora que a gente quiser, ela fala. Ela não sabe escrever. Os outros que fazem para ela, o que fazia o tema, ela só falava e as pessoas faziam. Uma das pessoas mais importantes que nós temos aqui em São José dos Campos, dentro do meio espírita, respeitada, de moral, sabedoria fantástica. E não sabia escrever. Então, até hoje não sabe escrever, sabe assinar o nome. Então, é exatamente isso que a gente está falando. A sabedoria, muitas vezes, ela não está atrelada a você ser doutor, você ser mestre, você ser pós-graduado. Está atrelada no próprio espírito mesmo. Porque a inteligência é do espírito, uhum, né? E a gente vê que... E daí? A doutrina espírita também nos ensina muito a ser disciplinados. E o que muda quando nós temos disciplina? É um dos temas também do seu livro. Ô Rui, eu sofro muito pela disciplina. Porque nós vivemos num planeta, em especial o Brasil, que a disciplina não é um quesito que todos seguem, não é? A disciplina eu aprendi com o Chico. Olha, meu filho, você precisa de 3 qualidades: disciplina, disciplina, disciplina. A disciplina da pontualidade é mais fácil de nós adquirirmos. Como todas as virtudes, existem graus de depuração. Então, nós podemos dizer que a disciplina do horário, da pontualidade, é a disciplina mais básica. E como é uma escada que vai evoluindo e vai exigindo mais de nós, existe a disciplina alimentar, existe a disciplina mental, existe a disciplina verbal, existe a disciplina sexual. Pensamento. Do pensamento. Então, falarmos de disciplina não é olharmos para o relógio e cumprirmos com o que nós acordamos. Disciplina vai muito além. Quando Emmanuel falou para o Chico, tenha disciplina, ele estava dizendo de responsabilidade, fidelidade, compromisso. Então, a disciplina é uma palavra simples, mas que nós ficaremos um programa todo e chegaríamos no final do programa com mais coisas para falarmos. Mas a disciplina, também igual o espiritismo, não é para todos. Tem companheiros que ainda estão brigando incessantemente com o relógio. E que cabe a nós disciplinarmos a nós mesmos. É, porque eu conheço pessoa que ele sempre perdeu a hora. Desde que eu conhecia, 30 anos atrás, até hoje, ele sempre chega atrasado. É, vira patologia, né? Patológico. Não tem jeito. E não é aquela pessoa que fala, ah, mas também é cedo demais a hora que você marca. Você marca 2 horas depois, ele vai chegar atrasado de novo. Né? Eu lembro... isso aí seria a primeira disciplina. Seria o mais fácil, se a gente for imaginar. Eu lembro que eu fui numa escola de aprendiz aí. Eu começou a preparação, aquela coisa toda. Daqui a pouco tinha um monte de gente para fora. A hora que abriu a porta, entrou aquele monte de gente. Então, eu falei pro nosso amigo dirigente, falei, pô, peraí, o que está acontecendo? Não, o pessoal que não tem tempo para chegar às 7h30 aqui. Falei, então, passa para as 8h. Ele passou para as 8h. Eu fui dar uma aula lá. Cheguei, as mesmas pessoas estavam lá fora às 8h, depois às 8h, né, Jorge? Quer dizer, então, não foi a questão de mudar o horário. Uhum. Teria que mudar a pessoa. Né? Exatamente. Vamos repetir aqui a pergunta para sorteio hoje. Pergunta é... Qual a importância dos trabalhos assistenciais nos centros espíritas? Qual a importância dos trabalhos assistenciais nos centros espíritas? Ligue para nós aqui, se você quiser também, 3941-9750, 3942-9750, ou então entre nas nossas mídias sociais aqui, através do nosso Facebook ou do nosso WhatsApp, e responda aqui para a gente que você está concorrendo ao livro Momentos de Reflexão à Luz do Espiritismo, do André Luiz Chiarini Vilar, que está aqui conosco hoje, e também o DVD A Família e Seus Desafios, palestra de Sérgio Vilar. Já leva autografado o livro. O livro já leva autografado, o DVD também, né? O DVD, o DVD nós não vamos autografar não, sabe por quê? Porque o DVD está na capinha plástica e aí é ruim de ser tirado da capa, porque a pessoa pensa que chega lá foi um DVD usado que nós vimos, né? Então é, deixa o DVD, o livro não, o André, a gente já vai sortear quem vai ser o dono do livro e nós vamos colocar aqui para a pessoa. Né? O almoço, né? Isso. Vamos sortear agora? Vamos. Então nós temos hoje a nossa macarronada com porpeta lá na AME. Temos dois convites aqui à disposição. A primeira pessoa que ligar que vai ganhar o par de convites, né? E primeira que vai pessoa no almoço, que ligar. Né? E vá no almoço, pelo amor de Deus. Não vai ligar e você não vai lá, né? Porque não vai nem pegar o convite se não for, né? Então, o convite vai ficar sobrando lá. Então são dois convites, pode ligar para você ir e mais um acompanhante. Né? Pode ligar agora, 3941-9750, 3942-9750, para ganhar a macarronada com porpeta lá na AME daqui a pouco. E passear e visitar também o visitar bazar. Visitar o bazar, que nós temos lá um bazar do desapego legal demais. Cada produto fora de série que tem lá. Nós vamos ter lá também a mesinha com os produtos de Uberaba, que a Yolanda trouxe. Nós vamos ter lá também as canecas que nós fizemos para o Chico Xavier, o livreto também que nós fizemos para... para o evento do Chico Xavier. Nós temos bastante coisa lá na AME hoje. Aceita cheque, cartão? Aceita só cheque. Cartão nós não temos maquininha lá, não. Oh, ainda. Puxa vida. Então já leva o dinheiro, né? O senhor já leva o dinheiro. Leva dinheiro. Já leva o passa dinheiro. Passa no caixa. O cheque, né? O cheque é o dinheiro. Mas não, o senhor Darcy está providenciando lá a maquininha para a gente também. É. Né? Que a gente precisa muito, porque a gente deixa de fazer muitas coisas. Principalmente eu, que ando pelo Brasil aí também, com os livros que são da AME, né, o resultado para a AME, ou então os CDs do Grupo Castelã, e o pessoal sempre, às vezes, deixa de levar um CD ou um livro porque a gente não tem a maquininha para rodar. O André carrega dele para o Brasil e para o mundo. Então, mas é interessante, né, Jorge? Você vê que quase todos os autores de livros espíritas, o livro não é para ele, né? É para uma entidade. É isso mesmo, né, André? É essa que é o objetivo da nossa doutrina, é ajudar as entidades espíritas. Tanto é que o Chico, quantos milhões de livros ele vendeu e morreu pobrezinho, né? É verdade. Essa é uma preocupação que nós temos muito. E a primeira coisa que nós conversamos com o dirigente da reunião é para sabermos o tempo que nós temos. Se ele nos dá 50 minutos, nós combinamos de falar 48 e 2 minutos no momento final, nós pedimos para esclarecer para onde que vai o recurso financeiro. Eu acho que quando nós ajudamos alguém, Rui, nós temos que dar, nós temos que dar esclarecimento para onde está indo aquele recurso. Porque nós sabemos, pelo que as religiões fazem, que infelizmente nem todos destinam o recurso para a casa ou para o seu templo religioso. Às vezes é para ele, né? Às vezes é para ele. Às vezes é para a sua manutenção. E nós estamos vendo o próprio Espiritismo, muitas pessoas vivendo de livros. E essa é uma preocupação que nós temos e deixa bem claro que todo livro foi doado, que toda a renda é para casa, que vai para a pomada, que vai para as obras de ampliação, para que a pessoa possa saber onde está indo a ajuda que ela está dando. A macarronada já saiu aí? Já? Não? Olha, a macarronada não saiu ainda. O pessoal não está querendo comer macarrão hoje não, parece. 3941-9750, 3942-9750, ligue para nós, agora quem ligar primeiro vai concorrer aí ao par de convite, senão nós estamos obrigados a dar para o Helder aqui mesmo o convite da macarronada, que ele está ali de olho, estou achando para ninguém ligar para poder, né, ele ganhar a macarronada. Ô André, olha só o que o Bessa mora lá em Campinas, mas ele é daqui da região também, faz não sei quanto tempo que ele mora lá em Campinas, ele está fazendo uma pergunta aqui. Pode ser que seja pergunta provocativa, ou não sei se ele está querendo saber mesmo, né, que você esclareça. Porque ele disse que pesquisou um pouco sobre Itapira e é conhecido como a cidade dos loucos. Aqui também a gente fala que é a cidade louca. Qualquer que o cara está meio desequilibrado, fala, vamos mandar, sei lá, para Itapira. Aqui era dos tuberculosos, né, Jorge? Aqui de São José é tuberculoso, lá de Itapira é louco. O que o André pode falar sobre nós? Existe alguma participação assistencial a respeito? Quer dizer, não sei se ele está perguntando, o que é que você informe, que a gente sabe que é cidade dos loucos, exatamente por causa disso, pelas obras assistenciais que tem lá, né? Sanatórios, essas coisas. É, Itapira, ele tem 3 sanatórios, da qual um, até pouco tempo atrás, era o maior da América Latina, que é de fundação espírita, o Sanatório Espírita Américo Bairral. Eu não tenho informações a respeito do Sanatório Espírita. Por quê? Porque a nossa casa não faz parte nem da diretoria, nem do conselho, nem de nada. Então, se eu der qualquer informação, eu vou estar dando uma informação leviana, porque eu não tenho mesmo conhecimento. Se eles têm trabalho de desobsessão, eu soube há pouco tempo que eles tinham um trabalho aberto para quem quisesse tomar um passe, que eles têm um auditório para 800 pessoas. É um sanatório muito grande. Mas hoje eu não tenho informações a respeito do sanatório. Dos 3 sanatórios de Itapira, um fechou, que era a Clínica Cristália. Ainda permaneceram outros 2. Mas hoje já não tem mais aquela adesão de companheiros. Hoje, o próprio Sanatório Américo Bairral, uma parte dele é para trabalhar com os adictos, com os drogaditas, não apenas com os companheiros que passam pelos processos obsessivos ou mesmo pelos transtornos mentais. Mas Itapira realmente é intitulado como a cidade dos loucos. Isso é verídico, é real. É, o Bessa colocou aqui só para esclarecimento, né? Só para esclarecimento. E, Serginho, e ele disse que a transmissão caiu aqui da rádio. Então dá uma mexida aí para poder voltar a rádio online, né? Que hoje já caiu umas 2 vezes ali. É o Rodrigo que não está aqui, tá vendo? Ele não está aqui e acontece essas coisas. O Lucas, na semana que vem, vai estar sozinho. Nem o André, nem o Serginho vai estar aí. Mas não pode esquentar a cabeça com isso, então. Se cair, o programa é gravado, depois a gente coloca depois e o pessoal escuta depois. Não pode ficar preocupado, não, né? Mas essas coisas acontecem. André, qual é o desafio do espiritismo? Antes disso, eu preciso colocar mais uma música aqui, senão a gente vai perder o intervalo. Então, depois nós vamos perguntar para ele sobre o desafio no espiritismo na atualidade. Isso, legal. Que faz parte também do livro do André. Vamos. Momentos de reflexão. Vamos para mais esse intervalo comercial, que é o último de hoje, e tocar a música Encontro com Jesus, com o Jorge Fernando. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Tremer minha garganta travar, o aroma e a saudade de ti. Sinto outra vez a alegria no meu coração, a felicidade do amor, do perdão, de vencer espinhos e flores plantar. Revejo o Mestre Jesus caminhando sem cruz, o sorriso meu, a palavra de luz, teu jeito sublime de ser e de amar. Volto a te encontrar, a ver teu semblante de paz, volto a pegar em tua mão. Pedi perdão. felicidade do amor, do perdão, de vencer e sim, de flores cantar. Revejo o Mestre Jesus caminhando sem cruz, um sorriso meigo, a palavra de luz, teu jeito sublime de ser e de amar. Volto a te encontrar, a ver teu semblante de paz. Volto a pegar em tua mão e pedir perdão. Você está ouvindo o programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita. Nós estamos aqui entrevistando André Luiz Chiarini Vilar, da cidade de Itapira, a cidade do grande poeta Menóquio Delpíquia e também do grande zagueiro central, naquele tempo era zagueiro central, viu, Jorge? Ideraldo Bellini, que foi campeão em 1958, primeira vez que o Brasil foi campeão do mundo, lá na Suécia. Bacana. Mas vamos lá. Ô, André, nós havíamos perguntado para você antes do comercial, o desafio no espiritismo do espiritismo na atualidade. Qual é esse desafio do espiritismo hoje? E essa pergunta, essa reflexão, está no seu livro. Foi só para, antes do André falar, só para falar que naquela hora que tinha caído a transmissão aqui, que o Bessa tinha feito a colocação, o Bessa é do nosso programa, né? Ele faz parte do programa Vivência Espírita também. Ele tinha colocado a pergunta mesmo, que a gente já tinha falado antes, só para esclarecimento. E ele disse aqui que dentro do tema do programa, né, ele ficou curioso quanto ao envolvimento das casas espíritas nesse trabalho. Bessa, você deve conhecer também aqui em São José dos Campos, nós temos o Francisco Júlia, né, Rui? Você já trabalhou lá há muito tempo, até hoje nós temos o Francisco Júlia, que é também atendimento psiquiátrico, e lá dentro tem o atendimento espiritual também. Que ela foi criado justamente através do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, para atender aquelas pessoas com problemas mentais, com problemas de dificuldade, pessoas em depressão, e isso já fazem 40 e poucos anos, né? E quase todas as instituições que tratam de problemas mentais são espíritas, quase todas no Brasil, né? Assim, se você precisar do SUS, de alguma coisa para levar, sempre vai cair num lugar espírita. Só que espírita internado nesses hospitais são poucos, viu, Jorge? Não, eu sei, mas eu estou falando, mas as clínicas são dirigidas... Só que tem um problema hoje, né? Hoje ele está se evitando o asilamento, vamos dizer, as pessoas ficarem lá internadas, porque, segundo uma própria lei federal, as pessoas têm que cuidar desses doentes na sua casa. E então não tem mais aquela de ficar. Por isso que lá em Itapira deve ter fechado os hospitais, porque não está mais internando pessoas com problemas. Porque lá na Francisca Júlia, muitas pessoas eram internadas lá e nunca mais os familiares apareceram para buscar as pessoas. Então, por isso que tem também... Hoje existem as casas, parece que tem 7 ou 8 casas, que abriga essas pessoas que foram internadas lá e que seus parentes nunca mais voltaram. E essas pessoas têm condições de ser, não ficar sozinha, mas ficar sob a tutela de pessoas, de psicólogos, de enfermeiros e assim por diante, né? Vamos lá, André, agora? Bom, então vamos lá, André. O desafio, então, do espiritismo na atualidade. Rui, Jorge, nós somos companheiros que estamos em plena evolução. A nossa visão, naturalmente, também está em franca melhoria e crescimento. Mas, na nossa ótica, o maior desafio da doutrina dos Espíritos na atualidade é manter a simplicidade. Nós vemos hoje uma doutrina muito preocupada com as pompas, fugindo um pouco do que caracteriza o que Chico Xavier sempre nos ensinou. Então, no nosso modo de ver, o desafio dos próximos anos e das próximas décadas é não se perder como outras religiões se perderam, iludidas pelo poder material, pelas posses, pela pompa, né? Pela pompa. O amigo espiritual sempre nos orienta. Quando nós fomos começar na oratória, quando nós tínhamos 17 anos de idade, a primeira recomendação que o amigo espiritual nos deu foi: antes de iniciar a fala, inicie a prática. Então, quando nós estamos em Itapira, aos sábados nós estamos trabalhando na sopa. Quando nós estamos na casa aos sábados, nós também estamos na coleta de alimento, batendo de porta em porta. Porque hoje nós vemos que os médiuns, os dirigentes, eles não estão mais aptos a quererem trabalhar em atividades por já imaginarem que não necessitam mais delas. Eu já caminho no caminho oposto. Chico Xavier só deixou a peregrinação quando seu corpo disse: agora para, com 80 anos de idade. Então, o Chico, para mim, não é um modelo apenas da boca para fora. O Chico é um modelo, para mim, interiormente. O Chico Xavier nos ensinou o que é o senso de amizade, o que é o senso de responsabilidade e o que é o senso de um chefe religioso. Porque é muito bonito falar da caridade, é muito bonito falar do amor, se nós não praticamos e não amamos. Então, para mim, mesmo nós sendo médiuns, mesmo nós sendo oradores, mesmo nós sendo livres pensadores, nós não podemos esquecer da nossa origem. A doutrina espírita veio para o povo e com o povo deve permanecer. Aqui também você diz que todos nós somos... É uma pergunta que você faz. Todos somos médiuns? Emmanuel, André Luiz, ele fala no seu livro, Nos Domínios da Mediunidade, que todos nós somos médiuns. É. Né? E o que é ser médium? Ser um bom filho, ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom professor, bom profissional, é ser médium. Mas tem aquela mediunidade ostensiva que cria uma série de dificuldades para as pessoas que não conhecem a doutrina espírita, né? Rui, ser médium é ser uma pessoa comum. É. Ser médium não é ser superastro como nós estamos vendo na atualidade. Hoje um médium não trabalha, hoje um médium não faz isso, hoje, com aquela ideia de que um médium tem que se resguardar. Pera, quem tem que se resguardar é mediunidade igual Chico Xavier. Nós somos médiums comuns. Nós devemos sim é trabalhar, porque hoje a gente vê pessoas com trabalho pequeno já achando que é o último biscoito do pacote. Pera, a gente deve ir com muita calma, porque médium é uma pessoa comum, uma pessoa que também erra, uma pessoa que se não tomar cuidado pode ser influenciada por espíritos que não querem nada com nada. Então, às vezes a gente vê uma idolatria para com os médiums, para com os oradores. Quando alguém chega para mim com essa ideologia, eu falo: vamos com calma. Eu também erro, eu sou uma pessoa comum, eu também tenho necessidades como qualquer outra pessoa tem, não sou nada disso. Guia e modelo é Jesus, não André Luiz. Eu sou uma pessoa em franca evolução. Sim. Como qualquer outra pessoa. Então, nós temos que desassociar. Somos médium? Somos. Mas somos uma pessoa comum. Ser médium não é ser mais nem melhor do que ninguém. É, porque ser médium, o próprio nome está dizendo que é intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Uhum. Mas tem alguns que têm dificuldades com a mediunidade, né, André? Que ele tem que ser canalizado, tem que ser orientado, disciplinado, porque muitas vezes cria dificuldade para ele, mas isso em todas as religiões. Em todas. Então, não é somente na doutrina espírita. Né? Em todas as religiões nós vamos encontrar pessoas com problemas difíceis com a espiritualidade. O maior desafio para o médium, Rui, é manter a senda da simplicidade. É o maior desafio para o médium. Humildade, né? Humildade. Humildade. Isso que é complicado, porque essa sensibilidade todos nós temos, todas as pessoas têm, independente, então por isso todo mundo é médium, né? Aquela voz interior que todo mundo tem é a mediunidade, né? A inspiração é a mediunidade, a intuição que a gente tem, tudo é mediunidade. Então por isso que é uma função orgânica do ser humano, a mediunidade. E nós, existem os ostensivos, né? Mas todos têm essa característica. E um dia todos nós seremos ostensivos também. Não sei se nessa encarnação ou daqui a 50 encarnações, mas seremos também. Vamos para o nosso sorteio? Primeiramente, vamos dizendo que quem ganhou a macarronada, né, foi o Paulo Sérgio Coutinho, lá de Eugênio de Melo. Né? Ele ganhou o par de convites aqui, pode trazer o acompanhante, né? Então, Paulo Sérgio Coutinho de Eugênio de Melo, e você procura o Rui lá. O endereço, né? Então, o Paulo já sabe, né? Já sabe. Mas algumas pessoas que não sabem queiram comparecer lá. Rua Doutor Oscar Strauss, 350, no Bosque dos Eucaliptos. É o terceiro farol, após... Terceiro semáforo depois do SESI, entra à direita na Farmácia Vermelha, segunda rua à esquerda, no final da rua. É, que está escrito lá. Rua sem saída, mas a saída no final da rua. É a AME. Então, Paulo Sérgio Coutinho. Procura o Rui lá, tá, Paulo Sérgio? Ou então a mim também, Jorge. Não. Né, se tiver pessoas interessadas, né, Jorge, para ir lá no almoço, então é Rua Doutor Oscar Strauss, 355, lá no Bosque dos Eucaliptos. É, quem não quiser ir no almoço, 350. Pode ir no bazar. O bazar já está funcionando agora. Desde as 9h30, as meninas já estão lá no bazar lá. Quem pode ser para almoçar em casa e dar uma olhada no bazar, ou vai antes agora dar uma olhada no bazar lá também, que está muito interessante o bazar, né? Muitas coisas legais. Bazar que a gente diz do desapego. Eu vi o pessoal aí batalhando para Arara, né, e cabide para colocar as coisas lá, que tinha muita coisa e tinha pouco cabide. Exatamente. Agora, quem foi sorteado no livro foi a Maria Auxiliadora Souza Santos, que ganhou o livro, e o DVD, a Cida Ferreira, ganhou o DVD. Vocês podem comparecer a partir de amanhã às 13 horas na Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista, e retirar seus brindes lá. Então, o livro, o André pode autografar aqui para Maria Auxiliadora Souza Santos, né? Daqui a pouquinho. E a Cida Ferreira ganhou o DVD, que retira ambos lá na Livraria Casa do Caminho. Paz e alegria em todos os corações. É isso que desejo. Esposa do Aderc, viu, Jorge? Porque ela coloca Elisandra, ninguém sabe, mas é a Fátima que é a nossa querida amiga. Fátima Elisandra. Fátima Elisandra. Fátima Elisandra. Eu falei só Elisandra? Não. Ah, tá. Mas ela colocou lá no Face Elisandra, ninguém sabia quem que era. Mas um bom dia para Fátima. Um grande abraço, tudo de bom para vocês. Olha só, pessoal. Nós estamos encerrando aqui o nosso programa, já são 9 horas e 59 minutos, agradecendo a todos. A música final que nós vamos colocar aqui será com Liráucio, Procura-se, o nome da música. Vamos agradecendo ao Lucas, que ficou aqui junto com a gente. Semana que vem, nós provavelmente, né, quase toda certeza, estaremos viajando, eu e o Rodrigo, e o Rui vai ficar com o Lucas que vai dar sustentação para ele aqui na parte tecnológica, filosófica, científica, tudo aqui, né? Obrigado, viu, Lucas? Obrigado a todos os ouvintes aí. E que a paz do Pai Celestial esteja com todos aí. Nós vamos agradecendo a Janaína, que foi hoje a nossa grande companheira aqui de trabalho, do Serginho, que trouxe um café muito gostoso. O café hoje estava bom, viu, Jorge? A Janaína... Não, porque o da semana passada estava difícil de beber. Viu? Foi você que fez. Eu fiz café pra homem, né? Então, como não tinha muito homem aqui, ninguém bebeu, entendeu? Nem você. O Lucas, o Serginho, tá? Nós agradecemos pela presença. E o Paulinho, que está na técnica de som, lá comandando o nosso programa. E vamos, então, pedindo para o nosso querido amigo André Luiz que faça a nossa prece inicial e também que use o microfone para suas despedidas. Esperamos que ele volte logo para cá, né, Jorge? Então, o microfone é seu, André. Vamos elevando o nosso pensamento, vamos agradecendo a Deus, o nosso Pai, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade da reflexão, pela oportunidade do aprendizado, que a nossa semana possa ser repleta de paz, de amor, de luz, possamos ter uma semana de muito trabalho, de muitas realizações, de muitas conquistas. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine, dando a cada um de nós o que necessitamos para continuarmos o progresso. Senhor, que a vossa paz continue conosco, hoje, agora e todo sempre, que assim seja. Ao querido Rui, ao querido Jorge, ao Lucas, aos demais companheiros, o nosso agradecimento pela oportunidade. Muito obrigado. Por favor, de um amigo, foi ser sepultado num abrigo e simplesmente desapareceu. A sua filosofia permanece hoje em dia no coração da humanidade. Seu evangelho da verdade semeou amor e fé. Sempre ao seu lado, ele é Jesus de Nazaré. E pra você a maior alegria será se encontrar algum dia este homem procurado. Siga sempre ao seu lado. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.